Ai, meu irmão, aquela mina que tá ali toda bonitinha, toda engraçadinha, mas é só por cima. Por baixo tá é ruim, meu irmão. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Anda toda perfumada, vestido de seda ou então de filó. Quem vê por cima imagina, o que dá por baixo deve ser melhor. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, eu só sei que por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Ela é tão bonitinha, é engraçadinha, bem diz a vovó. Nem toda água é de cheiro, nem todo cheiro é pó. Nem tudo que é doce é mel, e fel nunca foi giló. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Agora. Por cima é balangandãs, e... por baixo é mulambo só. Diga de novo. Por cima é balangandãs, e por baixo é mulambo só. Tudo bem. Por cima é balangandãs, legal. Por baixo é mulambo só. Usa calcinha emendada, ela é toda amarrada, ela é cheia de nó. Olha, eu te peço, menina, cuidado com o velho, de mim tenha dó, vai. Por cima é balangandãs, e... por baixo é mulambo só. O que é que tem? Por cima é balangandãs, e por baixo? Por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, é... por baixo é mulambo só. Anda toda perfumada, vestido de seda ou então de filó. Quem vê por cima imagina, o que dá por baixo deve ser melhor. Por cima é balangandãs, e... por baixo é mulambo só. É... por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Veja bem que por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Por cima é balangandãs, por baixo é mulambo só. Eu só sei que por cima é balangandãs.